é destaque. Está no Expresso. Já no final aqui da programação do Expresso deste sábado, né? Mas a gente vai falar aqui sobre a assembleia que acontece amanhã, aqui em Guaranésia, assembleia da Associação Amigo dos Amigos. Vivian Boturi, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, ouvintes. Um prazer novamente estar aqui falando com vocês sobre a nossa ONG aqui de Guaranésia. Prazer é todo nosso. ONG que está numa situação um pouco difícil, né? Financeiramente falando, né, Vivian? Delicada. Infelizmente, né? Bem delicada. Eu vi a postagem que você colocou essa semana, acho que foi ontem, anteontem. Foi ontem. No Facebook, realmente fiquei bastante preocupado com a situação da ONG, que tem feito um trabalho fantástico aqui em Guaranésia, mas esse trabalho tem ficado muito pautado ali nas ações da Vivian, da Jocely, de 4, 5, 6 pessoas, né, Vivian? Sim, infelizmente. E aí, Vivian, como é que vai? E amanhã vocês vão fazer uma assembleia. Como é que a gente garante o futuro dessa ONG, tendo tão pouca gente comprometido com o funcionamento dela? Nós tivemos a primeira diretoria, né? Acabou o mandato dela agora em março de 2016, e nós temos algumas promessas, tanto do poder público, da parte da prefeitura municipal, quanto de alguns deputados que irão nos ajudar. Mas não basta só eles, a população também tem que nos ajudar. Eu digo até que às vezes a ONG, nesses 2 anos que a gente está trabalhando, o abandono foi maior do que antes. Eu vejo muito mais animais na rua, porque talvez eles, pessoas sem, sei lá, sem pensamento, sem atitude, eles abandonam imaginando que a ONG vai resolver a situação. Tem uma ONG aqui em Guaranésia, a ONG que se vire com esse animal. Infelizmente. Mais ou menos isso, né? Tem muitos casos, né, que a gente consegue perceber isso. Agora, a diretoria, a gente vai ter que fazer mesmo amanhã, às 16 horas, 4 horas da tarde, na Câmara Municipal. Agradeço o empréstimo do plenário pela mesa diretora. Nós vamos fazer por quê? Nós temos que deixar toda a documentação em dia, nosso CNPJ tem dia, temos um estatuto, a diretoria tem que ser renovada. No caso, teve uma chapa única só inscrita, eu vou concorrer não, né? Como foi uma chapa única, eu serei novamente a presidente, e depois eu falo os outros nomes dos componentes. Por quê? Para fazermos esse convênio com a Prefeitura Municipal, para termos um local, não será um canil, será um centro de zoonoses, e também conseguirmos alguma verba ou então um carro, alguma coisa que nos auxilie nesse trabalho com os animais abandonados aqui de Guaranésia, com algum deputado. Tá, mas esse convênio vai sair ou é só um projeto da associação? Creio que dessa vez vai sair sim, Antônio Cláudio. Agradeço até ao vereador Ismael, que ficou muito nessa luta, ao Jorge João, advogado aqui de Guaranés, e também a Silvânia de Almeida, que sempre em conversa com o João Carlos nos está nos atendendo nesse momento. O João Carlos até é muito prestativo, eu de muleta ainda, passou na Câmara, me levou até o local que é o matadouro, né? Antigo matadouro. Fez uma limpeza extraordinária em tempo recorde. Então, o espaço lá vai ser muito bom. Eu estou vendo, sim, que nós vamos conseguir essa meta. Mas tenho que falar aqui para a população que não vai ser um lugar, por favor, se começar abandonos de filhotes, de animais lá, a gente vai ter que fechar. Então, mas o que vai ser então, Vivian? Lá é um centro de zoonoses. Tá, o que é um centro de zoonoses? Será o nosso lar temporário. Porque você que acompanha nossas postagens sabe, sim, que é muito difícil ter um lar temporário. Atropelamento, cadelas no cio, gatos no cio. Então, lá vai ser o nosso lar temporário. Nós vamos castrar, recuperar a saúde dos animais. Os animais sadios de rua, a gente vai pegando eles para castrar e vacinar. Nesse tempo da recuperação dos pontos, que chega a ser de 15 a 20 dias, nós iremos bombardear a internet com fotos para tentar a adoção desse animal. Caso ele não seja adotado, infelizmente, ele volta para a mesma rua que a gente resgatou ele, porém castrado e vacinado. Perfeito. Até o Giovanni aqui mandou uma pergunta: o que será feito para os animais aí próximo ao antigo matadouro? Tá explicado, né? Isso. O que eu quero deixar para a população é, por favor, gente, não é canil. A gente não vai recuperar. Nós não vamos tratar de um animal até o fim da vida dele. É só um centro zoonoses mesmo, para quê? Para a gente tentar controlar o aumento de população nessas crias desenfreadas que está tendo aqui em Guaranésia. Tá, mas Vivian, aí depois de desconquistado, de funcionando esse centro de zoonoses, como é que faz para manter isso? Vamos lá de novo. O lar temporário já estava difícil, então a gente conseguiu esse matadouro. Creio que sim, né? Estou falando assim porque já houve a limpeza e já houve a levada da minha pessoa a esse local. Tá. Não vejo por que dá para trás agora. Está bem encaminhado, pelo menos. Eu Por isso que eu tô falando, tá encaminhado. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer primeiro mutirões para reforma de lá. Como o local já era, já tem algumas baias, já tem uma estrutura, o gasto vai ser muito menor. É, nós vamos fazer, então, mutirões de pedreiros para fazer umas reformas. Não vai ser luxo agora, a gente vai ter que começar com o que temos. É, doação de materiais de construção, tudo que todas as ONGs assim, do Brasil que eu sigo está fazendo. Como vocês viram ontem, a gente está com uma dívida nos pet shops, que a gente compra remédios, e também no Minas Vet, que é o nosso diretor veterinário, Dr. Paulo César Ribeiro. É, eles nunca me cobraram, isso aí eu agradeço demais, tanto é que a gente deve há cerca de 6 meses lá. Eles nunca me mandaram uma notinha, nunca me negaram um atendimento, mas eu não estou tendo cara. Como depois eu vou pagar esse valor? Então, ontem eu fiz essa postagem pedindo um socorro mesmo, um help, porque, como você também sabe, a gente às vezes deixa as pessoas que não podem arcar com aquele animal no momento, a gente dá o desconto nessas parcerias e as pessoas pagam lá com o desconto. Só que é o termo que eu coloquei lá, caloteiros. É um calote muito alto. Se não fosse esses caloteiros, a nossa dívida estaria como sempre esteve, em torno de 500, 600 reais, que eu consigo pagá-las. Hoje a dívida passa de? Passa de 2 mil. Passa de 2 mil reais. Isso. Tá, e para sanar isso só com a ajuda das pessoas, né? É. Pessoas que têm o carnê que vocês distribuem, né? É, esse carnê é como a gente conversou em off, né, Antônio Cláudio? Esse carnê, a Gráfica Real, que eu agradeço muito, já fez para nós 2 vezes, já fez e a gente já distribuiu, mas muitas pessoas, num momento assim de dó, de pena, pegam o carnê, pagam uma única vez ou então nem pagam e somem com o carnê. É. Então isso também é bem triste, porque a gente tem uma expectativa que vai melhorar, que vai dar certo, e depois a gente se vê de novo fazendo uma postagem de pedido de socorro. É, infelizmente. Amanhã na Assembleia, inclusive, vai ser feito um resumo ali de todas as atividades, de tudo que a associação já fez, que a ONG já fez, né? Sim, vai ser sim, até porque temos novos membros na chapa única, né? Posso falar já os nomes? Pode, por favor. É, presidente Vivian Boturi, a vice-presidente Daiane Franco, primeira secretária Carmen Lúcia, segunda secretária Sandra Torlai, tesoureira Juscele Borre, diretor veterinário Paulo César Ribeiro do Minas Vet de Guaxupé, conselho fiscal dos efetivos o Zé Carlos Silva, que é o Zé Borracha, a Jéssica Rodrigues, Patrícia Lopes, os suplentes Miriane Cristina, Neiva Salzedo e Dani Silva. Perfeito. Todas essas pessoas, não preciso nem falar que são aquelas que ficam com a gente desde o início da nossa ONG, né? Mesmo antes de termos um estatuto. É aquelas que você falou que eu posso contar no dedo e marcar elas, que elas correm atrás de um lar temporário, de um remédio, de alguma coisa. Joinha, então, que horas vai ser a Assembleia? Às 4 horas da tarde na Câmara. Vai ser uma chapa única, eu peço que vocês vão, por favor, primeiro para saber a nossa história, né? Saber a nossa situação e como tirar pode dúvidas ajudar. Também, questionar, criticar, se for o caso, né? Sim, nossa, claro. A gente tem o Face, né? Guaranés Animais Abandonados. Tem o meu próprio Face, que é o Viboturi. A gente recebe tanto parabenizações quanto, olha, pode fazer isso, não gostei dessa postagem, mas o que a gente tenta fazer não é vangloriar o nosso nome, não, eu tenho que publicar porque é uma ONG e eu preciso da ajuda da população, então aquelas pessoas que me dão 5, 10 reais, colaboram com remédio, lar temporário, elas têm que saber o porquê eu estou gastando aquele dinheiro. Algumas pessoas falam que eu tento me engrandecer, você fez aquela postagem, não, é simplesmente pela transparência que a ONG tem que dar, porque é um dinheiro entre aspas, público, não do poder público, mas em sim das pessoas. Claro, as pessoas que colaboram, né? Reunião muito rápida, Antônio Cláudio, por isso que eu peço para as pessoas irem lá, porque nós precisamos dessa lista de presença assinada, precisamos dessa ata assinada, para podermos encaminharmos à Prefeitura Municipal e aos deputados. Perfeito, então, Vivian, muito obrigado aí. Amanhã, então, às 5 da tarde, 4 da tarde. 16 horas, popularmente conhecido como 4 horas da tarde, todo mundo, então, na Câmara Municipal aqui de Guaranés, onde vai estar acontecendo essa assembleia. E aí, para a eleição da diretoria, a diretoria que vai ser aclamada, né? Afinal de contas, existe uma única chapa, encabeçada pela Viboturi. Valeu, Vivian. Um Obrigada. Abraço para você. Obrigada a você, precisando Antônio Cláudio. Da gente aí, estamos sempre por aqui, viu? Obrigada. E a gente também por aqui. Obrigada. Valeu. Tá. Agora, 2 da tarde, vou fazer um intervalo comercial e na sequência eu já volto aí para finalizar o programa de hoje e trazer o nome dos contemplados, dos sorteados com a premiação de hoje.